Deus a dor grita, todo mundo rezando por ele. Ai, leva Abrão, ai, leva Abrão. A morte é a vida é a morte. Eu amo a morte, eu amo a vida. Ai, leva Abrão. Quando ele ama seus ídolos, eles choram e rezam por ele. Como agora que está acontecendo, o Deus Adolfo Hitler, todo mundo rezando por ele. Abrão, ah, Evo Abrão, a morte é a vida é a morte. Eu amo a morte, ah, Evo Abrão. Ferreira da Cruz, Coronel Calama, ô, Damião Estariano.